Agora, pela Flores FM, o programa Renascer, de caráter humano, psicológico e espiritual. Renascer de ideias, renascer em filosofia, renascer pela ciência, renascer com religiosidade, renascer a vida simples, racional, com sabedoria. No ar, programa Renascer. Produção e apresentação, Admir Zanella e Ademir Smiderle. Boa tarde, ouvintes da Flores FM. Uma satisfação abrirmos mais um programa Renascer aqui pela 104.9. E você que nos ouve, tem o telefone 3292-8464, que está à sua disposição, o telefone aqui da Flores FM, para você ligar para cá, fazer sua pergunta, sugerir um tema que a gente possa levar ao ar e assim crescermos no conhecimento, na sabedoria, que é a proposta do programa Renascer. É renascer também fisicamente, espiritualmente, né? Mas renascer em todos os sentidos, né? De conceitos, para que a gente realmente possa ter uma vida mais espiritualizada, que este é o objetivo final de nós estarmos aqui em mais uma encarnação. E a gente que presta um pouco atenção na vida sempre percebe que a cada momento coisas acontecem para que a gente se toque, né? Vamos dizer assim, que está na hora da gente buscar viver uma vida mais coletiva, mais fraterna, onde os objetivos sejam comuns e não os objetivos sejam especificamente individuais do ego, né? Eu me interesso por mim e os outros que se danem, que é o que na maioria das vezes acontece. Então a vida nos chama para vivermos dias melhores, né? Onde todos realmente se preocupem com o coletivo, com a sociedade, com o bem-estar de todos, e todos fazerem um pouco para que a nossa sociedade mude. É assim que nós criamos o nosso programa Renascer, viemos a Flores FM, estamos aqui levando ao ar e fazendo a proposta a você, ouvinte também, né, que gosta do programa Renascer, que ouve o programa Renascer. Fale para os seus amigos, pessoas que você conhece, para que você também seja, né, esse veículo de plantar sementes de bem, de paz, de harmonia, e a fim de que nós possamos amadurecer todos. Boa tarde a todos. Realmente a gente sempre aqui se reúne, movidos pela alegria, movidos pelo contentamento de podermos, pelas oportunidades, principalmente do Evangelho de Jesus, as oportunidades que hoje cada um de nós está vivenciando, nós crescermos, nós realmente aproveitarmos o momento da nossa vida e constituirmos os verdadeiros tesouros, que nada mais são do que o conhecimento de nós mesmos, de que o conhecimento da verdade espiritual, o conhecimento de Deus nosso Pai. Imprescindível que cada um de nós prestemos atenção a essa dualidade que existe dentro de cada um, dualidade matéria e espírito, e em cima dessa dualidade sejamos nós senhores, sabendo a questão física, os cuidados, tudo aquilo que nós temos que fazer no nosso dia a dia, mas sabendo também a importância, né, da espiritualidade como um todo, dos cuidados, da leitura, da oração, do silêncio, né, de nós buscarmos dentro de cada um de nós a verdade, para que a verdade nos liberte, e assim, de uma forma positiva, de uma forma entendida, nós revivermos velhos preceitos, que nada mais são grandes oportunidades de conhecimento que cada um de nós pode ter. E abrindo o Evangelho segundo o Espiritismo, aqui é o acaso, né? Hoje caímos no texto sobre a maneira de orar, que são instruções dos Espíritos, né? Sobre a maneira de orar. Esse texto, essa mensagem foi passada por, em Bordeaux, 1862, Monod, o Espírito, né? O primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar-lhe o retorno à vida ativa de cada dia é a prece. Ou seja, quando a gente sonhou, dormiu, foi viajar, né, com o nosso espírito por aí, quando retornamos ao nosso corpo, a primeira medida deveria ser a prece, diz esse irmão. Quase todos vós orais, mas quão poucos sabem orar. Que importa ao Senhor as frases que ligais maquinalmente umas às outras, porque disso tendes hábito? É um dever que vos impondes e, como todo dever, vos pesa. Olhem só. A prece do cristão, do espírita, de qualquer culto que seja, deve ser feita desde que o espírito retomou o jugo da carne. Deve se elevar aos pés da majestade divina com humildade, com profundidade, num arrebatamento de gratidão por todos os benefícios concedidos até esse dia, pela noite que se escoou e durante a qual vos foi permitido, embora inconscientemente, retornar junto de vossos amigos, de vossos guias, para aurir ao seu contato mais força e perseverança. Ela deve se elevar humilde aos pés do Senhor, para lhe recomendar vossa fraqueza, pedir seu apoio, sua indulgência, sua misericórdia. Deve ser profunda, porque é vossa alma quem deve se elevar até o Criador, que deve se transfigurar como Jesus no Tabor e tornar-se alva e radiante de esperança e de amor. Vejam só, né? Vamos analisar isso com mais profundidade para a gente ter clareza, né? Então aqui nós estamos dizendo que desde que nós acordamos pela manhã, o primeiro dever nosso deveria ser a prece, mas não aquela prece maquinalmente feita, né? Aquela coisa decorada e que às vezes adotamos como obrigação, né? Ah, temos que rezar todos os dias, então, ah, bom, agora vou rezar, porque... E aí fala Pai Nosso, taradatá, e Ave Maria, etc. Não, ele está falando que a prece tem que ser com humildade, profundidade e arrebatamento. Não, e interessante também é que esse texto ele foi escrito quando, Ademir? 1862. E hoje nós já temos, assim, nós poderíamos dizer, uma visão mais dinâmica, né, desse posicionamento. Sempre foi nos colocado um Deus exterior, sempre foi nos colocado um Deus inalcançável, né? A própria figura de Jesus é tida como filho de Deus e que às vezes ele se encontra muito longe de cada um de nós, ao ponto de nós não o alcançarmos. E a oração, né, o contato com Deus, nosso Pai, porque o próprio Mestre nos diz que nós somos deuses e somos filhos de Deus e que carregamos os atributos do nosso Pai. Então, a oração é o retorno, né, buscarmos Deus dentro dos nossos corações já nas primeiras oportunidades da vida. Por quê? Porque quando nós... Veja bem que interessante que é. Porque a maioria das vezes, quando nós buscamos a Deus... Quando nós estamos com problemas. Quando o negócio está apertado. Quando o negócio está apertado. Então, tipo, a gente recorre a uma situação externa, buscando, né, por nossos interesses, uma solução. Quando que, na realidade, nós temos que buscar dentro de cada um de nós. Temos que transformar a nós próprios, né? Então, ainda essa linha, digamos assim, de pensamento que muitos de nós têm, daquela coisa assim, de buscar lá fora para resolver o meu problema, isso não funciona. Porque muitas vezes eu não mudo, eu continuo o mesmo. Aí eu vou buscar lá fora a solução do meu problema. Será que eu vou receber? Será que Deus, digamos, vai dar para mim, se eu continuo o mesmo? Então, a mudança, ela tem que ser interna. O sentimento, ele tem que ser interno. Então, a partir do momento que eu já de manhã, eu agradeço, digamos assim, pelo pouco que tenho. E muito interessante o posicionamento da pessoa, né? Quando ele diz aí que a gente tem que ficar de uma forma humilde, de uma forma... Vejam bem, ó, a nossa fraqueza, né? Pedir o seu apoio, a sua indulgência, a sua misericórdia. Então, de nós realmente nos situarmos, de nós agradecermos todas as oportunidades da vida, de nós sermos merecedores daquilo que nos é dado, para verdadeiramente aceitando os nossos desafios, aceitando o nosso posicionamento individual, possamos receber, né, ainda mais no nosso dia a dia. Eu já fiz esse questionamento para algumas pessoas, né? Porque nós sempre dizemos que amamos a Deus, que acreditamos em Deus, que somos fiéis e todas essas coisas que, pelo menos, as pessoas, de modo geral, assim o pensam. Mas aí eu pergunto, quantas vezes você se dirige a Ele por dia? Eu oro todas as manhãs e também quando eu vou deitar eu agradeço, né? Geralmente a gente ouve isso. Aí eu coloco, imagine você, né, sair com um amigo seu, com uma pessoa que você gosta, que gosta de você, que você diz que, né, que pelo menos que gosta, marido, mulher, pai, filho, né, sai de manhã, fala com essa pessoa, né, olha que eu gosto de você, eu preciso de você, continue na minha vida, né, e depois ande as outras 12 horas sem conversar com essa pessoa, né, sem se dirigir a ela, será que ela vai ficar do seu lado? E depois de noite você volta a conversar com ela. Será que ela vai te acompanhar o dia inteiro? Sem você falar, sem você se dirigir? Assim é a lei da vida, é Deus. Como que a gente pode achar que a gente está fazendo o suficiente orando algumas orações de manhã e outras de noite? E durante o dia, nem lembra. É Deus, que é o teu amigo, que é o teu fiel, está esquecido. Você faz aquilo que você quer da sua vida, está lá no trabalho, está lá brigando, discutindo, resolvendo problema, mas Deus não aparece nem na sua mente, né? Porque não precisamos estar toda hora rezando, mas precisamos fazer com o nosso dia a dia seja um contato constante, porque aí sim nós teremos a amizade, o amor, vamos dizer assim, a vinculação com Deus, sem necessariamente nós estar toda hora dizendo, olha, eu te amo, eu quero, eu preciso de você, né? Mas fazendo com que as nossas atitudes sejam aquelas que se vinculam à lei, e aí então nós realmente, né, estamos vinculados a Deus. Exatamente, e fora disso, que às vezes não adianta nós ficarmos um dia inteiro, né, orando naquela questão externa, né, de um Deus lá em cima, e que nós estamos orando como forma de tentarmos nos melhorar, como forma de tentarmos buscar a solução para todo o sofrimento que existe no mundo. Nós temos que ter a maturidade de compreendermos que esse elo de ligação, ele se faz nos nossos interiores, nos nossos corações. O mundo, ele vai mudar a partir do momento que eu mudo. De nada adianta eu rezar, né, o dia inteiro, e aí no dia seguinte ou meia hora depois me vem aquela pessoa, certo, e eu não ajudo. Ou me vem aquela outra pessoa e me fala da violência e eu julgo a violência. Como posso eu julgar? Como posso eu, digamos assim, me posicionar contra um irmão meu? Se aquilo que busco, se aquilo que prego é a unidade de Deus nosso Pai, onde todos nós somos irmãos, então a nossa oração ainda, ela está longe, né, de uma plenitude, de um entendimento maior, né, onde que o coração, a mente e a palavra se unem todos no mesmo sentido e realmente manifesta Deus através de cada um de nós. E não buscarmos Deus para resolver os nossos problemas, buscarmos Deus para trazê-lo ele lá na violência para que ele resolva. Não! Somos nós que temos que encontrá-lo dentro de nós e ascendermos até ele através das nossas atitudes. É aquilo que termina esse parágrafo aqui dizendo, ó. Porque é vossa alma quem deve se elevar até o Criador. E não Deus vir até nós. Vir resolver os nossos probleminhas, interesseiro e na hora que a gente quer. Ó, que deve, a vossa alma que deve se transfigurar como Jesus no Tabor, né? Quando houve aquela transfiguração, né? Relatada nos evangelhos. Ou seja, é nós que temos que ir até Deus. Deus não abandona nós. Nós que abandonamos Ele. Então essa coisa tem que estar bem consciente. Ah, eu acho que Deus não olha por mim. Não, você que não está se elevando até Ele, né? Pelas tuas atitudes, pelos teus pensamentos, pelos teus sentimentos, né? E continua então dizendo assim: a vossa prece deve encerrar o pedido das graças de que tendes necessidade. Deus, muita gente diz, você não deve pedir, né? Porque Deus sabe das suas necessidades. Verdade, Deus sabe das nossas necessidades. Mas nós também precisamos ter atitude de humildade de pedir. E não de simplesmente achar, né, que Deus vai atender porque Ele é bom, porque Ele é Pai. Senão, aquela coisa, né, caiu do céu e tudo bem. Agora, a partir do momento em que eu tenho um vínculo com Ele e que eu, pela minha atitude, eu recebo aquilo que peço, eu também me torno responsável por tudo aquilo que recebo. Se eu entrego para ti, tu me pede uma coisa de mim, eu te empresto, porque tudo é emprestado aqui na vida. O nosso corpo é emprestado, as coisas são emprestadas. Aí eu te empresto um livro. A partir do momento que tu me pede esse livro e eu te empresto, tu te torna responsável pelo livro. Tu vai ter que me devolver em condições. Agora, se eu simplesmente te jogo esse livro, né? O que que tu vai fazer? Não, eu recebi isso aí, então como ganhei, não precisa nem cuidar. Então foi tu que me deu, pedi. Exato. Essa que é uma atitude madura também em relação a Deus, né? Então é uma atitude de humildade. Então, deveis pedir as graças de que tens necessidade, mas uma necessidade real. Inútil, pois, pedir ao Senhor abreviar vossas provas, vos dar as alegrias e a riqueza. Olha só, é inútil pedir a Deus para abreviar as provas. Ou seja, tu está em uma dificuldade, não põe essa prova na minha frente. É inútil. E nem pedir a Deus que dê alegria e riquezas. Mas por que é inútil? Não sei se ele explica. Sim, olha aqui. Pedir-lhe para vos conceder os bens mais preciosos da... ele orienta, né? Pedir para conceder os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Não digais como ocorre a muitos entre vós, não vale a pena orar, uma vez que Deus não me atende. O que pedis a Deus, na maioria das vezes? Frequentemente, pensastes em lhe pedir vosso melhoramento moral? Oh, não, muito pouco. Mas imaginais antes de lhe pedir o sucesso nos vossos empreendimentos terrestres. E exclamastes, Deus não se ocupa conosco. Se disso se ocupasse, não haveria tantas injustiças. Insensatos, ingratos. Se descesseis ao fundo da vossa consciência, encontraríeis quase sempre em vós mesmos o ponto de partida dos males dos quais vos lamentais. Pedi, pois, antes de todas as coisas, o vosso progresso, e vereis que torrente de graça e de consolações se derramará sobre vós. Ou seja, por que não pedir abreviar as provas? Porque as provas só aparecem porque ele está em nós, ou, vamos dizer assim, a causa de aparecer aquele problema. Porque está em nós a maldade, a falta de ânimo, né? Por exemplo, a alegria. Por que não existe alegria? Porque em nós está o ponto da tristeza, da culpa, das coisas nossas. Então não adianta pedir a Deus a alegria. Tem que pedir para se mudar, né? Ajuda a trabalhar para se mudar. Pedir a Deus a riqueza. Se você não quer trabalhar, se você não quer pensar no mundo, no bem teu e dos outros, não adianta pedir a Deus a riqueza. Por isso que é inútil pedirmos a Deus, né, a riqueza. Pedimos a Deus que Ele minimize as nossas provas, porque Deus é espírito, Deus é movimento, né? E a partir do momento que nós pedimos para que Ele faça os nossos interesses, Ele não vai atender os nossos interesses, porque a matéria, a vida como um todo, é um campo de provas. E tudo isso que nós estamos vivendo, nós estamos nos fortalecendo espiritualmente para merecermos o entendimento de Deus, adentrarmos as verdades de Deus, nosso Pai. Agora, a partir do momento em que eu, de uma forma interesseira, peço, Deus, tira de mim, né, esse desafio que eu tenho pela frente, como eu vou me tornar forte? Então não adianta nós pedirmos esse tipo de coisa, que Ele não vai atender a cada um de nós. Nós temos que sim pedir a Ele, como no próprio texto nos diz, a paciência, a humildade, a força, a coragem, para que nos desafios que nós temos pela frente, possamos enfrentá-los com essas armas que Ele dá a cada um de nós, para que nesta oportunidade da vida, em cima das provas que a própria vida oferece a cada um de nós, sejamos, como diria Jesus, né, os filhos prediletos do Pai, porque colocamos em prática aquilo que Ele nos pede. E na maioria das vezes, o que a gente pede é totalmente o contrário daquilo que a gente merece ou daquilo que seria útil para cada um de nós. O que a gente tem visto aí no nosso mundo, se nós tornarmos isso uma coisa prática, né? No nosso dia a dia, os pais que têm resolvido tudo para seus filhos, quando os filhos pedem uma coisa, eles dão. Quando os filhos estão lá, eles vão lá e resolvem. Os filhos estão lá com um problema no colégio, vão lá e resolvem. Eles não têm criado homens, seres humanos de valor. Têm criado gente que se perde na vida, nas drogas e sem valorização nenhuma. É isso que acontece. Então, acha que Deus, na sua infinita sabedoria, vai criar uns vagabundos? Não, com certeza não, né? Ele vai fazer assim, como um pai bom de sabedoria, vai dar o apoio, vai estimular para que o filho consiga se manter-se no trabalho, na boa linha, que ele se esforce. Isso sim, mas não resolver o problema do filho, né? É fora isso que nós poderíamos também citar essas linhas, né, que às vezes dizem assim: olha, a partir do momento que tu vem para cá, tudo vai se resolver, tu vai começar a ganhar dinheiro, tu não vai ter mais problema, e assim por diante. Isso tudo é mentira. São grandes mentiras que ainda, por incrível que pareça, em 2009 ainda tem gente que aceita esse tipo de coisa. Quando que na realidade, né, o próprio Jesus diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e o resto vos será dado tudo de acréscimo. A partir do momento em que nós buscarmos o reino de Deus, o entendimento da espiritualidade de Deus nosso Pai, né? A partir do momento que nós compreendermos a justiça de como funciona esse reino, todas essas coisas mundanas, ou seja, a casa, o carro, a comida, isso tudo nos é dado. E isso tudo nós vamos conquistar através de quê? De processos simples, que é trabalhando, que é se esforçando, que é realmente, porque Deus nos deu corpos físicos para que a gente transforme aonde nós estamos. Então, ainda hoje vemos assim, aquela lei de Gerson, né? Do esperto, aquela lei assim, de não tem que fazer nada que tu vai conquistar as coisas. Isso é mentira. Nós só construímos as coisas a partir do nosso trabalho, do nosso sacrifício, daquilo que nós fizemos na transformação do mundo pela nossa vontade. E olha só outro parágrafo: deveis orar sem cessar, sem para isso vos recolherdes em vosso aposento ou ajoelhar nas praças públicas. A prece diária é o cumprimento dos vossos deveres sem exceção, de qualquer natureza que lhe sejam. Não é um ato de amor ao vosso Senhor assistir vossos irmãos numa necessidade qualquer, moral ou física? Não é fazer um ato de reconhecimento, elevar vosso pensamento até Ele, quando uma alegria vos chega, um acidente é evitado, mesmo quando uma contrariedade só vos aflora, se dizeis pelo pensamento: sede bendito, meu Pai? Não é um ato de contrição vos humilhar diante do Juiz Supremo quando sentis que haveis falhado, não fosse senão por um pensamento fugidio e lhe dizer: perdoai-me, meu Deus, porque eu pequei, por orgulho, por egoísmo, por falta de caridade? Dai-me a força de não mais falhar e a coragem de reparar? Ou seja, são todas orações diárias que podem acontecer, né? Dentro do nosso trabalho, dentro daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente sente no nosso dia a dia. Não precisa se recolher nos aposentos, nem em praça pública, e muito menos ir na igreja ou na casa espírita, né, para rezar. São em locais importantes, são onde a gente se reúne, né, tem apoio das pessoas que às vezes tiram esse tempo específico para mais profundamente esse assunto, né, da oração, da prece, do conhecimento fazer. Ótimo, excelente, mas não é só ali que está Deus, né? Vem na igreja que aqui está Deus. Deus está lá na tua fazenda também, né? Lá no teu trabalho também, onde você estiver. Deus está dentro de ti, né? Deus está dentro de ti. Somos nós que não encontramos, somos nós que fugimos, somos nós que ainda vivemos dias, digamos assim, de obscuridade, em não compreendendo que Deus, né, Admir, está dentro de nós e está junto com a gente. Então, às vezes, a gente, de uma forma até egocêntrica, continua vivendo como cegos, né? De uma cegueira que está louco. Quando que, na realidade, a partir do momento que eu compreendo que Ele está e que eu sou um instrumento da sua manifestação, né? Não vai ter nem mais horas para rezar. Tu vai viver o teu dia a dia em oração. Mas não naquela oração forçada, e sim num estado de espírito, num estado onde que, se tu está lá na fila do banco, as pessoas que ali estão são teus irmãos. Se tu está lá, e onde tu quer que tu esteja, irradia de dentro de ti essa graça, esse contentamento, essa certeza de que tudo que está acontecendo é pela vontade de Deus nosso Pai, onde que tu é um instrumento. E aí sim, nós passaremos a viver, né, em estado de graça, e não às vezes em momentos fugidios e até por interesse, né? Rezar porque precisa, ou rezar porque aquela situação, ou rezar porque eu estou com a consciência pesada, então eu vou rezar um pouquinho, que aí, para que então, chova, porque então ainda é muito seco. Também, né, quando que na realidade nós temos que adentrar dentro de nós e vermos que ali dentro está tudo, e que a partir do momento em que nós começarmos a ter essa maturidade, essa consciência do que tem dentro de nós, a gente vai viver uma vida totalmente diferente, porque nada vai nos abalar, né? Mesmo o problema, a dificuldade, a violência, o roubo, o mal em si, ele não vai mais abalar a cada um de nós, porque a gente sabe que tudo isso existe, isso tudo é obra de Deus. Agora, para a gente entender que Deus está em toda parte, está dentro de nós, nós temos que derrubar aquela figura de linguagem que foi criada, que um dia Deus veio, pegou uma varinha, né, e diz: faça-se a luz, e a luz foi feita; faça-se a terra, e a terra foi feita. É como se Deus fosse um homem, né, casando com aquela outra ideia de imagem e semelhança, né, um velhinho barbudo, que é o que fazem de Deus, né? Sim. E criou Adão, pegou o barro lá, fez os bracinhos, as pernas de Adão, e aí soprou na boca dele. Isso é uma parábola. É, e né? que tenha ele também, um velhinho que dá para negociar, ou que os anjos, né, aqueles que estão abaixo dele, também são seres humanos, mais ou menos que nem nós, e que meio que dá para negociar. Entende? Negociar de tipo assim: bom, agora estou com esse problema, então, né, Deus vai ver por mim, ou eu vou rezar para tal ou qual santo, vou fazer uma novena para tal ou qual, e ele intercederá sobre mim. Jesus disse: a tua fé te curou. Pois é, então nós temos que tirar essas coisas aí, entender que Deus é a vida. E Adão nasceu, e Eva nasceu, e as plantas nasceram, porque Deus é interno, é a vida. É todo o movimento que gera a vida. Por isso que Deus está dentro de nós. Se nós estamos vivendo e temos consciência disso, isto é Deus. Deus não é nada fora de nós. Então, se nós entendermos que Deus é essa energia, essa é a vida em si, é a lei que visa a harmonia, que visa o bem, que visa a luz, então nós vamos entender que Deus está em toda parte, está dentro de nós. Agora, enquanto nós imaginamos que Deus é um homem de dois braços, duas pernas, né? Ele também é um homem, mas ele não é um materializado assim, né? Exato. E é isso que está errado dentro de toda a história humana. Sim. Nós pegamos Deus e materializamos ele. Humanizamos. Tem que estar determinado num espaço, numa figura, né? num molde material, então é Deus. Não. Existem coisas como o próprio Espírito que a gente não sabe definir materialmente como ele é, né? O Espírito é simplesmente Espírito. Ah, o que é a alma? A alma é um Espírito que está com... dentro da doutrina espírita, né? Tem o perispírito que recobre esta alma. Sim, o perispírito também é matéria. A alma em si vai além disso, ela é imaterial, né? Simplesmente é luz. Então, são conceitos que a gente tem que ter na nossa mente e derrubar esses conceitos materialistas, que nós materializamos tudo, e aí nós vamos entender o que esse espírito aqui quer dizer, né? Da gente estar com Deus, aquilo que nós estávamos falando aqui todo dia, né? E com certeza, aquilo que nós tentamos colocar realmente são valores bem atuais, valores novos, para que nós criemos essa consciência dinâmica, né? E não mais aquela coisa da negociata, de tipo assim: pô, se eu ganhar na loto, eu vou dar metade daquilo que eu ganho para os pobres. Se Deus tivesse conta em banco, nós diríamos assim: bah, se eu ganhar, eu vou depositar metade para ele. Mas é só interesse. Deus enquanto não... sobra metade para ti, né? Claro, Deus não é matéria. Deus não é aquela coisa negociável. Entende? Deus, sim, é dinamismo, é energia, é movimento. Agora, a partir do momento em que tu cria esse movimento dentro de ti, esse movimento ele vai repercutir na matéria. Mas a partir do momento em que nós nos propomos com maturidade e não de uma forma, né, hipócrita, como é aquilo que a gente vê nos nossos dias. Uma forma hipócrita que eu vou lá com os meus interesses e eu tento negociar. Não, faz alguma coisa por mim, né, que aí eu vou fazer uma coisinha por ti. Quando que na realidade é tudo uma questão de consciência. Não se mente para ninguém, não se engana ninguém. Tu só engana a ti próprio. Então quer dizer, na maioria das vezes, as nossas orações, elas às vezes não saem nem de dentro de nós mesmos. Por quê? Porque às vezes a vibração dela é única e exclusivamente nossos interesses. Muito bem. E aí, depois desse texto aqui, então, falar, né, dessa estar constantemente em Deus, né, encerra dizendo assim, ó, tudo isso é independente das preces regulares da manhã ou da tarde e dos dias consagrados. Mas, como vedes, a prece pode ser de todos os instantes, sem ocasionar nenhuma interrupção aos vossos trabalhos. Ao contrário, elas os santificam. E crede bem que um só desses pensamentos, partindo do coração, é mais ouvido por vosso Pai Celestial que as longas preces ditadas pelo hábito, frequentemente sem causa determinada, e as quais a hora convencionada vos lembra maquinalmente. Ou seja, aquele exercício diário do agradecimento, de pedir, de estar com Deus, aqueles momentos aí que não atrapalham o nosso trabalho, que não atrapalham nossas ações, né, eles valem muito mais do que aquela coisa maquinal que a gente, hora de manhã, hora de noite, daquela coisa lá, bom, eu tenho que rezar, obrigado, meu Deus, por essa noite, eu ofereço o dia, tá, não sei o que, tá, tchau. Isso aí, para pegar no sono, foi fantástico. E o pior é que as pessoas não estão nem conseguindo pegar no sono, porque eles não têm, nós, né, não temos nem essa educação, esse hábito de orarmos antes de deitar para pegar no sono, né? Porque se tu rezar bastante, tu até pega no sono, porque tu serena a tua alma, tu alinhava uma coisa mecânica no teu corpo e tu consegue pegar no sono. Mas uma coisa muito interessante que eu quero colocar, Ademir, e que eu acho que tu vai concordar comigo, é assim: as coisas, elas são dinâmicas. Aquelas pessoas que nos ouvem há anos vão ver que até a maneira como nós falamos vai, não digo que mude, mas vai se tornando atual. Até pelas dificuldades que a gente vive, pelo momento evolutivo que a gente se encontra, pelo momento que a sociedade como um todo também se encontra. Se nós observarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi escrito há 150 anos atrás, essas colocações, que têm uma base altamente verdadeira, foram também direcionadas a espíritos naquele tempo. E nós podemos ver que hoje a maneira também como nós explicamos essas verdades, elas se tornam um pouquinho mais atuais. Porque aquelas pessoas há 150 anos atrás precisavam, digamos assim, né, de entender essas verdades na maneira como foi colocada. E hoje a colocação ela é um pouco mais particular, nós poderíamos dizer, né? Nós estamos revelando um Deus, não mais aquele Deus como a fé pregava, né? Daquele velhinho, como, né, o próprio texto coloca, que nós temos que nos dirigir a Deus. Hoje, nós temos que buscar a Deus dentro de nós. Então, nota-se esse dinamismo nas coisas. E o que eu acho interessante, às vezes, que tem pessoas que ainda se prendem ao Velho Testamento, pessoas ainda que se prendem à letra, não aceitando, de repente, que esta letra, que esta palavra, que esta frase, ela tem que ser adaptada a 2009. Ela tem que ser adaptada a situações onde que hoje nós temos toda uma literatura, e que tu compreende muito bem isso, né? Aquela questão do mentalismo, aquela questão de que se tu acredita, as coisas acontecem, de que pensamentos são formas e que depende de cada um de nós essas atitudes. Então, o que eu acho grandioso na doutrina é exatamente isso. Ela se adapta ao nosso dia, mas ela nunca perde aquela base de rocha, né, como o próprio Jesus coloca.

você. A Flores FM está apresentando o programa Renascer, de caráter humano, psicológico e espiritual. Estamos felizes por sua audiência. Fique conosco. Beleza de Oswaldo Montenegro com essa canção, né? A lista. Faça uma lista dos grandes amigos, quem você mais via há 10 anos atrás. Se eles permaneceram, é porque são amigos mesmo, né? Se eles se foram, a não ser que eles tenham viajado para um outro país, né? É porque não era muito amigo, né? As amizades que realmente são profundas, elas continuam. É claro que às vezes tem situações na vida, né? Que faz com que a gente meio que se separe, né? Mas quando a gente se encontra com aqueles amigos lá, mesmo que faça anos que a gente não se encontra, né? A gente se sente junto, né? Se sente... irmão, e isso é muito bom, né? E Oswaldo Montenegro então soube colocar isso numa música, né? Aliás, a poesia, né, a sensibilidade, é isso mesmo, é saber pegar essas coisas do dia a dia e fazer uma coisa bonita, arte, né? Eu só gostaria de dar uma continuidade naquela linha de pensamento que nós vínhamos antes da música, nessa particularidade, né, dos dias de hoje, daquela coisa assim, Ademir, de que tu tem que ir a Deus, né? Ou seja, cada um de nós tem que ir de encontro. E os dias que a gente vive hoje são dias particulares de cada um de nós. Então, eu gostaria de citar exatamente isso, por quê? Porque nós temos amigos nossos, digamos assim, pessoas que eu conheço, que têm 60, quase 70 anos, que voltaram a ler, pessoas que pegam livros não obrigatoriamente espirituais, entende? Mas também, mas livros educativos, livros espiritualistas, livros de conhecimento humano, livros de autoajuda, e estão fazendo isso. Tem outras pessoas, né, que investem em si, notando que precisam de tal ou qual situação e vão lá e buscam aquilo. Então, é imprescindível que a gente comece a se analisar. É imprescindível que a gente pare um pouquinho nos nossos dias e pense assim, o que eu estou fazendo por mim? Será, né, que todas essas minhas conquistas materiais darão a mim a sustentação que eu preciso? Será que de repente eu não tenho que parar um pouco e ler um bom livro, assistir um bom filme, visitar aquele meu velho amigo? Né? Ou largar o meu trabalho e ir lá trocar uma ideia com aquele meu amigo que não precisa estar doente, mas simplesmente, digamos assim, nos alimentarmos desses sentimentos nobres e bons e de que darão a cada um de nós essa coragem de fazermos diferença. Porque eu digo assim, a gente fala, né, dessas pessoas com mais idade. Eu conheço amigos meus e amigas também, e que estão com certeza nos ouvindo, que já com 50, 60 anos estão lá lendo livros que nós lemos. Isso é como tu disse na semana passada, isso é fantástico. Muito bem, né? E a gente também quer levar aqui ao ar também um assunto que nós começamos na semana passada, né? E dar continuidade, né? Esse livro de Brian Weiss, Faça Amor, Não Faça a Guerra. E nós estávamos falando aqui, né? Das separações que nós, da sociedade, fazemos, que tudo isso é violência, que tudo isso é guerra, né? Nós costumamos dizer, eu sou espírita, o outro é católico, eu sou do partido A, tu é do partido B, eu sou do time A, tu é do time B. São todas separações e que levam conflitos. Por incrível que pareça, e observemos isso, né, que a gente parece que não é nada, mas levam a conflitos. E não deveria existir isso, deveria existir a unicidade. E aqui ele cita um caso bem interessante, olha, o Brian Weiss. Ouvi dizer que quando a poeta Maya Angelou escuta algum comentário preconceituoso contra qualquer grupo, ela imediatamente e com firmeza pede, pare com isso. e escuta-se sua voz majestosa ressoar numa festa superlotada, sempre que alguém conta uma história ou uma piada preconceituosa. É uma técnica maravilhosa. Se todos fizéssemos a mesma coisa, a intolerância e o preconceito diminuiriam e poderiam, quem sabe, desaparecer. Mas dizer "pare com isso" exige muita coragem. Teríamos que pedir às nossas famílias, amigos, colegas, patrões e mesmo a estranhos que abandonassem seu comportamento raivoso. Teríamos que estar especialmente atentos a nós mesmos. Estamos nadando contra a corrente do amor quando discriminamos os outros por serem diferentes. Porque o amor nos diz que todos estamos ligados, que somos iguais, que somos todos a mesma coisa. Vejam só, né? E olhem quanta piada, quantos conceitos e quantos preconceitos nós vivemos na sociedade e não temos coragem de dizer "pare com isso" ou "vou parar com isso". É, principalmente até com os nossos filhos, né? Às vezes nós destilamos, poderíamos assim dizer, essa nossa raiva, isolando, separando esses valores que merecem a nossa compreensão. Quantas vezes nós julgamos a violência, julgamos o ladrão, julgamos a homossexualidade, julgamos esses valores que nós achamos que sejam certos ou errados, quando que na realidade cada um de nós teria que simplesmente, digamos assim, compreender que tudo isso existe e não nos posicionarmos numa situação de julgamento, principalmente na frente de espíritos que estão sendo educados, como é o caso das nossas crianças. Então, quer dizer, existe a violência? Ela existe, sim. Agora, vamos nos colocar à parte? Não. É uma situação que ocorre, né? Como o próprio Jesus dizia, que beleza, e que tu sempre até coloca, né? É necessário que venham os escândalos, mas ai por quem venham os escândalos. Então, quer dizer, essas coisas, elas são normais, elas existem em todos os dias da nossa vida. Agora, nós não devemos ficar projetando nossas energias exatamente na maneira como essas coisas acontecem, ou porque aquela pessoa fez isso, porque aquela outra pessoa fez aquilo. E sim, temos que estar acima de tudo isso e compreendermos que essas coisas fazem parte do nosso dia a dia. E que temos que amar, né, não como nossos filhos, mas amar de uma forma compreensiva, entendendo que o momento evolutivo demanda uma situação dessas. Ou seja, que aquela pessoa está roubando, que aquela pessoa é vítima de um vício, que aquela pessoa, digamos assim, está vivendo uma situação totalmente diferente daquilo que nós, entre aspas, pregamos como seja correto. Muito bem. Depois Brian Weiss cita um exemplo aqui. Ele estava num programa de televisão e fez uma regressão com um músico que tinha mais ou menos 50 anos, que tinha sido chamado, né, até para a guerra do Vietnã, e ele detestava matar, né, e sentia esse problema assim, e tinha esse conflito. E aí, na regressão, vejo só o que aconteceu com esse músico, né? Ele voltou para uma cena de uma vida passada. "Estou com um destacamento de cavalaria. Estamos em algum lugar do oeste. Há muitos índios e estamos sendo massacrados. Tento convencer meus companheiros de que é uma honra morrer assim, mas não estamos..." E aí ele começou a chorar. A dor e a tristeza vinham, né? Aí ele viu um amigo dele. "É Gary", ele disse, um sorriso muito bonito, momentaneamente, né? "Você o reconhece?" Brian Weiss perguntou para ele. "Sim, é meu amigo", né? Aí ele disse, "Está tudo bem?" Eu disse, tentando amenizar a sua dor. "Muitas vezes encontramos as mesmas pessoas. Você vai sobreviver à luta?" Ele disse, "Não." "O que você está vendo?" Então aí ele ficou mais triste ainda. "É uma carnificina horrível. Ai, estão fazendo cada coisa e eu tirei da experiência da morte em sua vida passada. Agora reflita de uma perspectiva mais elevada." Veja como é que é o tratamento, né? "O que você aprendeu de toda essa experiência?" Com as lágrimas, ele disse, "que a vida é sagrada e que não há nenhuma justificativa para matar." Então, ele trouxe para essa encarnação aquele aprendizado, né, de que não deveria matar. E ele foi convocado para a guerra do Vietnã. e ele entrou num conflito terrível, né? Mas porque ele aprendeu na vida passada, quando ele estava lá numa guerra com os índios, né? E que era uma honra morrer, que ele achava que morrer, e que ele incentivava os amigos a morrerem pela honra, né? Ele aprendeu naquela vida, depois que ele fez análise, né? Que diz aqui, ó, a vida é sagrada e nenhuma, e não há nenhuma justificativa para matar. Ou seja, ele morreu naquela vida e aprendeu a não matar. Então nós, que ainda muitas vezes somos a favor da pena de morte, que é uma separação, que é uma discriminação, é porque ainda talvez precisamos morrer pela dor e aprender que não devemos matar. Eu estava até lendo, acho que foi semana passada, que um dos maiores países que matam, né, pela pena de morte é a China, e que só no ano passado ela matou 2.700 pessoas, né? Tu divide isso por 365 dias, dava 4, 5 ou 6 pessoas por dia, né? Mas nesses conceitos de vida e morte, nós vamos crescer de uma forma vertiginosa com o passar do tempo, né? Desse curto tempo que a gente tem, que é a nossa vida. A gente vai ver que esses conceitos, eles vão assim amadurecer de uma forma bem rápida, como aconteceu nesse exemplo, né? Onde que ainda hoje pregamos a pena de morte, onde que ainda hoje somos violentos, chegarão dias assim em que nós, até em relação aos animais, nós teremos respeito. Porque às vezes a gente pensa, não, tem que, como o próprio presidente falou ontem, né, o presidente dos Estados Unidos, dizendo que tinha que acabar com todo esse pessoal lá dos islâmicos, lá o Al-Qaeda, sei lá que grupo que era. Então ainda hoje nós temos essas visões, né? Então nós temos esses conceitos, nós temos essas verdades. Então por isso, a partir do momento em que cada um de nós começa numa jornada solitária, a busca de si mesmo e a busca da verdade, nós vamos nos libertar. E aí nós passaremos a ter um entendimento totalmente diferente em relações a esses pontos capitais, como é só, a própria morte, né? É só um parênteses em cima disso, né? O que nós defendemos, por exemplo, né, nessas situações, trabalho. As prisões deveriam ser locais de trabalho e não de vagabundagem. Deveria ser um local onde se produz, onde há educação, onde há escola, onde há trabalho sobre espiritualidade. Isso que deve ser. Ou seja, infelizmente, nossos governos fracassados, né, até hoje, não investem, né, numa coisa básica, que é como tratar de gente que ainda comete os erros, né, do roubo, do latrocínio, do assassinato, essas coisas assim. Então, falta esta consciência para nossos governos, que nós devemos trabalhar. E enquanto se pensa também que crianças, porque são menores de idade, não tem que ter punição nenhuma, continua tudo isso. O que não devem até trabalhar, né? Crianças com 12, 13, 14 anos, então não pode trabalhar, não pode fazer absolutamente nada. Em defesa do quê? Porque tem que ir para a escola, mas vai para a escola e vai trabalhar também. Qual é o problema? Hoje nós estamos realmente, por isso que eu digo, esses valores, né, eles estão sofrendo abalos tão violentos, em que nós, a estrutura como um todo, a sociedade, a humanidade como um todo, vai ter que reavaliar essas situações, porque o caos, entre aspas, né? Porque o caos está ali fora, não está dentro de mim, mas o caos, ele está se instalando. Ele está se instalando. Se nós olharmos o nosso jovem, as drogas, a questão daquilo, aquilo tudo que nós colocamos, é uma coisa caótica. Agora, falava é uma questão bem particular. O caos está lá fora, ele não está dentro de mim. Falava com uma professora, né, esses dias, que fizeram a reunião dos professores e decidiram, né, que deveria haver disciplina, não deixar os alunos sair da sala de aula, né, a não ser em casos de necessidade real, né, essas coisas assim, porque também os professores conhecem os alunos e sabem quando aqueles que só inventam um motivo para sair, né. E um dos alunos, né, diante com essa professora, começou a, né, questionar ela, porque só ela que não deixava sair. Disse, mas como sou eu que não deixo sair? Se foi decisão de todos os professores, por que os outros deixam, né? Então, realmente, tu tem razão, então. Se só eu que não deixo sair, tu tem razão. Então, mas então vamos lá para a direção, né? E aí, então, ela estava me contando, só para a gente resumir, né? E acabou assinando o livro mesmo, né? Que nem sequer os professores têm disciplina. Nem sequer os professores cumprem com aquilo que é combinado. É porque às vezes então eles têm medo. Então é o caos medo. Que tu estava falando. Claro, porque eles têm medo de apanhar dos alunos, não, entendeu? Aí tu entra num outro assunto, não, né? Mas é verdade. Que a professora que colocou o durex lá na boca do aluno, né, está sendo punida não sei o quê. E o aluno que encheu a professora de muro na cara, não acontece nada. Quer dizer, que coisa mais ridícula, né? Isso aí são os nossos governos, as nossas leis, entende? A nossa justiça, que é uma vergonha. É, mas esse nosso programa é um programa... polêmico. É, polêmico, mas tentamos nós levar, né, a alegria, levar, digamos assim, essa certeza, né, de que realmente tudo está certo. Tudo está certo, mesmo desta maneira caótica como ela está acontecendo, está certo por quê? Porque existe uma ordem, existe um porquê, existe um Pai que é bom e que é justo, que organiza. E cabe a cada um de nós sentirmos a presença de Deus. Sentirmos a presença de Deus e na presença de Deus tomarmos postura e enfrentarmos esses medos, enfrentarmos essas situações que realmente elas vêm até nós para que cada um de nós nos posicionemos. Jesus, de uma forma clara, ele diz: todo aquele que me afirma perante os homens, eu afirmarei perante o Pai. E todo aquele que me nega perante os homens, eu o negarei perante o Pai. Então cabe a cada um de nós uma atitude de segurança, de fé, de certeza, de vivência naquilo que nós estamos aprendendo. Porque assim, com certeza, estaremos a caminho. Um grande abraço a todos e que realmente a alegria do Evangelho libertador de Jesus invada os nossos corações, trazendo a nós essa certeza. Eu só queria reafirmar no final do programa que no meio dessas coisas que a gente colocou, que a gente tem consciência de que está errado, nós devemos continuar com a nossa luta, com a nossa caminhada, indo à frente, né, questionando essas coisas, fazer com que cada vez mais tomemos consciência de que isso está errado e, dentro do possível, façamos o que compete à nossa parte para mudarmos essa sociedade, para mudarmos esses valores, esses conceitos que são baseados no Evangelho de Jesus. Então, um grande abraço a todos, um bom final de semana, até o próximo sábado, meio-dia às 13 horas, com mais uma edição do programa Renascer aqui pela 104.9. Flores FM apresentou Programa Renascer. Feliz por sua audiência, Renascer convida para que você sintonize a Flores FM no próximo sábado das 12 às 13 horas. Bom final de semana.